Mate, eu posso usar o 45? Aéreo está. Tem. Luma 4, chame Recife na frequência 1285, alterna 1245. 2685, confirma a secundária para tirando? Secundária 12545. 2545, a secundária 6394. Obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, azul 4198, passa 2500. O 4198, contato radar na decolagem, suba via Saída Arbor para o nível de voo 300. Via Saída Arbor para 300, 190 livre pouso O 4198, autorizado ele. Azul 4198, copiou o controle? Negativo, 4118. Azul 4198, autorizado ele. Direto ele, 4118. Salvador, 3145, puxa o back estacionamento. 4145, portão 02 autorizado, chama táxi. Autorizado, chama nova para táxi, está 3145. Cancelado as restrições de altitude em TAP. 4000 bens, cancelada a restrição de altitude em TAP, está 3190. 3190, ajuste permanece no 020. Torre Salvador, boa tarde, voo número 69, ponto espera da 10 pronto. Chechari, decola direto? Afirmo. Autorizado, ingresso, chechari A e decolar imediato, 170 graus, 8 horas, voo número 69. A linha decola 10, voo número 69. Decimal 9. 1895, azul 4206. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206, estabilizado, ILS da 10. Licença, azul 4206, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde a autorização, 4206. Então 3190, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reposta estabilizada. 2000 autorizado X-Ray, tomará estabilizado, TAM 3190. Canar 6210, desça para 4000 pés. vento 1,60 graus, 8 horas, livre pouso, 20, 90. Livre pouso, 90, 4206. O voo 1,69, decola 50, controle 20, decimal 8. 208, obrigado. Passando Paris no momento, retornando para o Salvador. Gente, Papatango Juliette Charles Zulu, voa na proa do Ceasa, reporte no mesmo. Reportará a Ceasa. Para Salvador, voa 1,69, decolou. Voo 1,69, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. Via da El 360, voo 1,69. Do 4118, chame o centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. 288, 260, boa tarde. Tá, 3145, 137 a bordo, 340 acima a minha, alterna com fim de quatro táxi. Pistão 137. Autorizado táxi direita ainda até o ponto de espera da pistão 10, ponto de espera torre 98 decimal 95, NH 1020. Autorizado táxi, ainda no ponto de espera torre 1895, no 020, no ajuste está 3145. Oceaner 6210, cancelada as restrições de altitude em Itapa. 4.000, aguarde COP, Charlie, Serra Eco. Aguarde. Solo 5-3, táxi à direita, chama 219, solo. Solo 219, solo 3-0. Oceaner 6210, deixa para 3.000 pés. 3-0. 4206, reporte antes do taxi Juliette. Reporte antes da Juliette, 4-2-0. Controle Salvador, Juliette Charles Zulu na vertical de Ceasa. Juliette Charles Zulu, chame agora a torre na frequência 118 decimal 95. 1895, Charles Zulu. Da pista 17, após a decolagem curva à direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5134, controle 120 decimal 8. Papa Lambert Charlie Seco, autorizado em Serra Bravo, Serra Papá, Ata do Luno 0, Pupaba e Conforme. Nível 400, decola da 17 com curva direita, da El Leda Motiva. 5134, transponder e o controle de saída 130, decimal 8. Serra Eco, cotejamento correto, confirme o B. Agora. Salvador Passaredo 2231 na remota 12 para puxa acionamento. Passaredo 2231 autorizado, chama táxi. 2, 2, 3. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, são 3, 1, 4, 5. É o Charlie Serra confirmando o POB de 08. 108, torre 1895 para táxi e decolagem, QNH 1020. Tá, obrigado, 19. 9-0, estabilizado em LS da 10, visual. 3190, autorizado pouso pistão 0, vento 1,70 graus, 8 nós. Informa o tráfego à sua esquerda, aproximando o plano 7, já está instruído a fazer espera aguardando o seu pouso. Não vai ter ferido o seu pouso, livre pouso. Está ciente do tráfego, autorizado pouso, está 10, está 3190. Juliette Salvador, Papadão Juliette Azulu. Torre Salvador. Juliette Azulu, inicia o 360 para a esquerda no momento, aqui faço 360 curto, chama a interceptação sinal no 7. Confirma a altitude, por gentileza. Pode descendo já para o 1003. Equipe, por favor. Juliette Charles 1, inicie 360 para a esquerda, faça um 360 curto para interceptar a final do 07, já pode iniciar a descida para sua aproximação para pouso. Afirmativo. Salvador, Papa Maria, já pede para acionamento na casa do carro. Senhor, chama o táxi, você é eco. Autorizado a completar curso para interceptar a final, ok? Agora encurte na medida do possível e chame na final. Afirmativo. Pode interceptar na final, o 3145 pode iniciar o táxi para alinhamento? Ah, 3145, está autorizado a alinhar e manter na cabeceira 1-0, está 3145. A 3145, pode passar as aeronaves na final, ali mantém a 1-0. Sete, vento, 1-60 graus, 8 mais 1. Tchau, Zulu. Espera a torre, 98, decimal, 95, QNH, 1-0-2-0. Tá 3190, sono 57, livre táxi à direita, chamou 219 som. 3190. Torre 1, 198, decimal 9. 295, 6290, será que é bom? Tá 3190, táxi via alfa, reporta-se do taxi de direito. Taxi via alfa, reporta-se taxi de direito, 3190. Posicionamento, o azul 6919 no boxão. Azul 6999, aguarde pro posto. Já. Boa tarde, o Senna 6210, batalha de terra. 6210, ciente, continue a aproximação, a vaga de autorização de pouso. 2-1-0, autorizado por os bichos 1-0, vento 1-60 graus, 8 mais. Tive pouso 1-0-62-0-0, xará. 3-1-4-5, decola 0-0-2-0-0-0, chão controle 1-2-0-8. Chão 2-0-8, informa pássaros aí na pista, tá? Confirme? Curto, na pista aí. É, não entendi, confirme. Pássaros, na pista. Tá, ok, chegou a colidir com algum, não, né? Não, chegou não. Mas quase. Ok, tô ciente. O 6210 chega atento então, pássaros nas proximidades da pista e sobre a pista, atente e reportado pela aeronave que decolou. Positivo, graças pela informação do Brian da TAM, vou ficar atento aqui com as novidades, eu te falo depois do pulo, obrigado. Me fala após o pulo. Desceu da El Leda, subindo para o nível de voo 360. São 3145, contato radar na decolagem, via saída da El, subindo para o nível de voo 360. Autoriza a de Leda? Autorizado Leda, São 3145. Proa de Leda, São 3145. Dono com a informação de fora. Vamos estacionar para receber. Gol no 166, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste 1020. Bem, Matheus, é 050, ajuste 1020, voo 1166, tudo pronto. Usado Vitória, nível 180, pela Golf 677, decolada 10 com curva direita, saída Coral, transponder 5150, controle saída 208, o azul 2591. Azul 2591, protegimento correto, chama o próximo que estiver estacionamento. Chamada para o posto de estacionamento na parte 3, o 2591. Agora aqui na porta também tem um. Ok, estou ciente. Estão sobre a pista mesmo ou nas proximidades aí, na taxa aí? Já estão agora direito na pista, um pouquinho na F e um pouquinho na porta, beleza? Já livrado. Ok, estou ciente. Seu solo considera o 02, táxi livre à direita, chama um 21 no 9 solo. 21 9, entrega a boca. Solo, Salvador, boa tarde, o 0, depois. Sinal 6210, táxi via Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Alfa mantendo antes da Juliette, 6210. Alfa Salvador, boa tarde, Papa Romeu Serra, Papa Juliette, nível 4-0 para Jacarepaguá. Serra, Papa Juliette, confirme parte de pista que levar. Táxi 4, levando 17, Serra, Papa Juliette. Serra Papá Juliette, prepara da El Leda, Bidev e aguarde a cópia. El Leda, Bidev, aguarde a cópia, Serra Papá Juliette, aprovação do acionamento. Acionamento por conta e risco, aguardando cópia. Por conta e risco, aguardando cópia, Serra Papá Juliette. Eco Delta Fox, prossiga. Passarelo 2231, decola o 03, chama o controle 120 do 58. 08, obrigado, seu bom trabalho. Controle de Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, contato radar na decolagem, suba e a saída Momo para o nível de voo 160. Restrição 160, liberaria da restrição da 15ª milha, senhorita? Afirmativo, suba sem restrições a 160, passaria 2231. Sem restrições, muito obrigado. Prossiga. Delta Fox, prepara a árvore, número 2, cópia. Autorizado, tá? Chama para ingresso no 7, Eco. Chama Centro Recife na frequência 13395, alterna 1335. 1395, 3325, tá 3145. 99, autorizado táxi, direita ainda até o ponto de espera, no ponto de espera torre, no 8, decimal 95, QNH 1020. Ponto de espera, vai chamar a torre, obrigado. Você é 6210. Ingresso Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, visual com azul, visão prática, 210. Papai Romeu Serra, Papai Juliette, pronto, cópia. Serra, Papai Juliette, pronto. Serra, Papai Juliette, autorizado. Serra, Bravo, Juliette, Romeu, via Peru Whisky 50, após sair conforme rota, nível 400. Decola da pista 97, após a decolagem curva direita, na saída da El Leda, Bidev. Transponder 5105, controle 120, décima 8. Vem aí, decolar 69, 19. Nível, decola 197, curva direita após da El Leda, Bidev, 5105, transponder 208, controle, terra pra página, leve. Serra Papá Juliette, cotejamento correto com o fim do OBI? 03, a bordo. Sim, 03 a bordo para o táxi decolagem em torre, no 8-95, QNH 1020. Para o táxi decolagem, instrução 1895.2.1020, Serra Papá Juliette. Azul 999 é mantém a posição, que mantém a posição. Eu mantém. Para a questão de fluxo, eu vou decolar a primeira aeronave que está na cabeceira 17, que vai na mesma rota, mais veloz e acima, ok? Guarde na posição cerca de 2 minutos. Ok. O Charlie Serra Eco, se for possível prestar suas manobras, para decolar com o número 1, repórter aliado e pronto. Sim, sim. Já estaremos aqui, obrigado. Delta Fox, pronto, copy. O Delta Fox está autorizado Salvador, Salvador. Nível 040. Decola da pistola 7 após a decolagem curva direita na saída Arbor. Após segue direto conforme rota do plano de voo. Transponder 5125, controle 120, décima 8. 66, matar 2A. Cotejamento correto com o empate para o OB. Acionamento Pax Torre 198 decimal 95 QNH 1020. Boa, vou passar agora para o Delta Fox. Acionado com o ponto de vista na máquina de para o táxi. Eficiente, livre o táxi, chama para ingresso no 7, Delta Fox. Para o Azul é 999, livre decolagem, vento 1 no 70 graus, meio dos anéis. Mexendo. SAM 3560, acione identificação via chegada Mares, desça para o nível 050, o ajuste no 020. E 2050, informa que perdeu contato com o centro de serviço, e 1050, consulta a possibilidade da sua de TAP. SAM 3560, autorizado a proibir TAP para interceptar a chegada Mares. Muito obrigado. Salvador, boa tarde, Papa Romeu Charles Serra, 3 mil pés, decolou da 17, na sua escuta. Papa Romeu Charles Serra Eco, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 400. Sente na da El para 400, Charles Serra Eco. Turma 919, decola aos 10, controle 120, só 8. 08, obrigado. controle azul 6919. Azul 6919, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 320. Saída da EL 320, positivo. Autorizado, chame para ingresso na aula 7. Sim, chame para ingresso na 7, Alfa Romeo Sierra, Paz Grande. Autorizado ingresso na aula 7, após geneado e pronto, Delta Fox. Bom, não, no 66, confirme, estabilizado. Estabilizado, voo 966. Voo 966, completo final do procedimento de LSX, chame torre em 198, decimal 95. 3285, voo 966. A ordem, guardando para ingresso. Suficiente, mantenha a ponte de espera na parte 4, serra para a parte direita, mantenha a posição. Mantenha a posição, serra para a parte direita. 3395, 3325, obrigado, boa tarde. Consiga passar ele 2231. Possibilidade de coordenar uma barreira do presente, Felipe? Guarda de coordenação, passarela 2231. Muito obrigado. Baixou o trapão final da 90. Gente, voo 966 autorizado, pouso, bicho no 0, vento 160 graus, 8 mais. Primeiro pouso, bicho no 0, voo 966 grato. Azul 6919, chame o centro Recife na frequência 13395, alterna 13325. 3395, 3325, obrigado. No solo aos 15, táxi à direita, chamou 219, chama. Direita, 219, com o nome 66, grato. Travando. Chama 3560, desça para 4000 pés, o ajuste no 020. 4.020. Autoriza a duna direto? 3560, mantenha o perfil da chegada. Sim, perfil. Pode direto, 09 com o 966. Dessa pra Juliette, autorizado, né, Mateus 97? Sim, matei 997, com o 967, pode direto. Eco Delta Fox, decola azul no meia, chama o controle 120 em cima 8. Prossiga, pá, Mike Juliette Romeu. Decolado de Serra Whisky Delta Lima, o destino é Serra Índia com Índia, mas pretende um sobrevoo sobre Simões Filho, Mike Juliette Romeu. Pá, Mike Juliette Romeu, confirme mantendo 500 metros. Sendo 510, se autorizado, faça a próxima vertical de Duna para Serra Independência. Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, acionando o código 0115, reporte no local de sobrevoo em condições visuais. 0115 alocado, vai para a direção do local de sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Controle, boa, Papa Tango, Eco Delta Fox. Papa Tango, Eco Delta Fox, contato radar na decolagem, dia saída Arbor, suba para nível de voo 040. Na Arbor, sobe para o 040, Eco Delta Fox. Papa Tango, Eco Delta Fox, confirme, Eco Delta Fox, confirme sua altimetria, não recebo o modo Charlie. Não, reset no equipamento, Charlie, só. Bom dia, fala, autorização de tráfego, chegou a Brasília. Gente, gol 1869, Brasília 360 já aprovado. Número 1 para a COP, aguardando só um minuto. Aguardo. Airbus 320. Tá ciente do tráfego, sobe até 3 mil pés, Eco Delta Fox. Controle Salvador, boa tarde, gol 1645, informação de forte. Gol 645, ação de identificação, desça para 4 mil pés, o ajuste no 020, via chegada Bonfim. 4 mil pés, via chegada Bonfim, 020, com a minha Eco Delta Fox, confirme a altimetria. Para 1.800 pés. É, quando lá, 118.95, azul 2591. De 4.000, 3560. Na 3560, informa o tráfego posição 1 hora, 1 no 4 milhas, rumo oposto, em subida para 3.000 pés, um Papa Alfa 31. Mantém 4.000. Autorizado Brasília, nível 360, via rota Upzulu 17. Decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor após Elefa. Frequência do controle 120.8, transponder 5166. Autorizado Brasília, nível 360, via Pesuru 17, decolando 10 com a curva à direita, sai da árvore, segue após Elefa, o controle 108, transponder 5166, o gol 1869. Proteja posicionamento correto, portão 62, chame pronto, gol 1869. Gente, Galeão, nível 360, número 1 no propósito, aguardando um minuto, o Oxané 6201. Confirme a altitude que está mantendo. Cruzando 2.600 para 3.000 pés. Torre Salvador, boa tarde, Azul 25, navio no próximo ponto, Ministério da 1.0. Tango Eco Delta Fox, vetoração para livrar tráfego, curve à esquerda na proa 240, seu limite agora nessa proa por 5 milhas. Esquerda 240, limite por 5 milhas, o Eco Delta Fox. Controle de Salvador, uma boa tarde, o Oceanair 6143, passando nível 250 com informação e helicóptero. Oceanair 6143, acione identificação via chegada BONF, desça para o nível de voo 050, ajuste no 020. 050-0020-86143. 6201 no copy. Autorizado Galeão, nível 360. Decolagem pistão no zero. Após decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda após DCT Irume. Intercepta Upper November 857 até Moussu. Frequência do controle Salvador 120.8, aciona 5162. Seria a proa da saída de água, cara. Eco Delta Fox está autorizado a proa da saída. Árboro Eco Delta Fox. Planejamento correto, 5162 no transponder, portão 04, chame pronto, Oceanair 6201. Dá presente a proa de Valença. Eu vou direto Valença, o Eco Delta Fox. Patango Eco Delta Fox, livre a subida para 4 mil pés. Sobe até o 4 mil, o Eco Delta Fox. Azul 25, navio no decola os 23, chama o controle 120, desce 1-8. 1-2-0-8, boa, 27, navio no azul. O 3560 estabilizado. 3560, complete final do procedimento LSX-Ray, chame torre 1-1-8, desce 1-9. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Azul 25, navio na coral. Azul 2591 no contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível 180. Via Coral para o nível 180, 2591 na azul. Já. Patango Eco Delta Fox. Reporte quando nivelado 4 mil pés. Vai passar nivelado em 4 mil, Eco Delta Fox. Já no local de sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Salvador, rádio Papapá, Charles, Sierra Tango. Papapá, Charles, Sierra Tango, aciona identificação via chegada Amanda, essa para o nível de voo. 070, ajuste no 020. Amanda 070, 1020, Charlie Delta. Né, 6143, confirme a velocidade de cada. 3009. Né, 6143, reduz a velocidade para 2509. 250-6143. Papapá, Charlie, Serra Tango, confirme sua velocidade indicada. 260 norte. Gente, Charlie, Serra Tango, deixa parar o nível de voo 050. Para 050, Charlie, Serra Tango. Azul 4206, boa tarde, pronto, copy. Autorizado Recife, nível 350, via rota UP Zulu 17. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva da esquerda. Realiza o perfil da subida Cuca, Jamo, Aru. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5173. Autorizado Recife, 350, via rota UP Zulu 17. O planejamento correto no portão 03, chame pronto, o azul 4206. Obrigado, boa noite. Salvador, muito boa tarde, 3560. 3560, boa tarde, taxia via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, portão 08. Voo no 645, desça para 2.000 pés, canceladas as restrições de altitude em Pelo, autorizado LSXV da pista 0, reposta estabilizada. Via 2.000 pés, cancelada a altitude em Pelo, VLS autorizado no 645, canceladas estabilizada. Flete, hino 050, Charlie Serra Tango. Papapá, Charlie Serra Tango, desça para 4.000 pés, o ajuste 1020. 4.000 pés, cono 020, Charlie Serra Tango. Controle o Eco Delta Fox para a descida. Papa Tango, Eco Delta Fox, autorizada a descida para 1.500 pés, reporte cruzando 3.500 pés. 1.500, reporta 3.500, Eco Delta Fox. Delta Fox, confirmando solicitar modificações de regras da presente. Acima, acima. Fatango Eco Delta Fox, plano IFR cancelado aos 2030, desça para altitude de tráfego, reposto cruzando a 3.500 pés. Desce para altitude de tráfego, permanece, vai abordar cruzando a 3.500, Eco Delta Fox. O Gol 645 pode dar presente a voo externo, direto? 645, mantém o perfil da chegada. Vai, Matheus. Atinge 4.000, Charlie Serra Tango. Gente, Charlie Serra Tango, aguarde para a descida. Aguarda, Tango. Xanair 6143, confirme sua velocidade indicada. É, como foi preciso, 259, 6143. Xanair 6143, reduz a velocidade para 2109. É, 510, nossa mínima aqui também, 6143. Zero, boa tarde, Papai Romeu, posso ter a novembro, arrumação em fone. Zero. Papai Romeu, Fox Serra November, acione identificação, voando Mari para interceptar a chegada, desça para o nível de voo 070, ajuste no 020. Para o 70, com 1020, Ramalho, Papai Romeu, Fox Serra November. Gente, Papa Tango Eco, Delta Fox, serviço radar encerrado a 3,6 milhas sudoeste de Salvador. Não há prazo para reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação. Controle Salvador, Papa Tango Eco, Delta Romeu, ao término do sobrevoo em São Conselho, já avisou com Serra Índia Cuenca. Seguinte, papá, Mike Juliette Romeu, tem a frequência livre, bom pouso. Obrigado por toda a colaboração, posso mais um Mike da Jumbo. CNR 6143, desça para o nível de voo 050. CNR 6143. Papá, Charlie, Serra Tango, reduz a velocidade para 1909. Reduzindo 190 nós, Charlie, Serra Tango. Charlie Serra Tango, ainda mantém o 4.000 pés? Charlie Serra Tango, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, Tango. O Papai Romeu 4.000 novembro pode manter 320 nós? Papa Romeu Fox Serra November, afirmativo, autorizado, manter a presente velocidade. Vou manter até 5 milhas de tempo, até 8 milhas. Cliente. 1869 para o táxi, o PLD de 179. A alternativa é Palmas, autonomia 6 horas e 35 minutos. CNR 6143, decoração para sequenciamento, curve à direita na proa 230, seu limite é a magnética 120 de Sintra. 230, 230, pela magnética, pode confirmar? Magnética 120 de Sintra. 120 de Sintra, 6143. 6143, desce para 4.000 pés, o ajuste no 020. 4.000-0206143. Estabilizado o fluxo localizador, voo no 645. Voo no 645, complete final do procedimento LSXV, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 1895, 645. Foi Salvador. Boa tarde, voo no 645. Voo no 645, autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, vento de anéis. Livre pouso 1-0, 645, contará quanto baixar travado. Sinal 6143, reduz a velocidade para 1-90. 799, 6143. Papa Romeu, Fox Serra November, desça para o nível de voo 050. 50, Fox Serra November. Romeu Fox Serra November, reduz a velocidade para 2509. Externo vai ser travado, voo 645. Voo 645 autorizado, pouso, pista 10, 1,60 graus, 89. Livre pouso na 10, 645. Charlie Serra Tango vai interceptar. Gente, aguarde para transferência, Charlie Serra Tango. Tango. Oxemer 6143 para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 130, desça para 3 mil pés. Esquerda no 30, desce para 3 mil pés, 6143. Sente, mantém. Dimento LSX3, chame torre em 118, decimal 95. 7845, obrigado, boa tarde, boa noite. Salvador, boa noite, é o papapapá Charlie Sierra Tango. Charlie Sierra Tango, continua a aproximação, sua questão de pouso é pista 0 ou 7? 1 ou 7, senhor, se autorizado. Ok, então chamo para o cancelamento. Positivo. Romeu Fox Serra 90, reduz a velocidade para 2109. Reduzir para 2109, Fox Serra 90. E Serra Tango totalmente visual para o cancelamento. Cancela o plano aos 3-8, autorizado base direita da 17, ok, curte a base na medida do possível e falando na final. Afirmativo, senhor. O gol 1869, autorizado aí, mantém 1-0. Ali, mantém 1-0, gol 869. E a chegada na área, autorizado para o 080, com ajuste. Fica autorizado 050, Força Aérea 2585. 050 para o 2585. Papa Romeo, Fox Sierra November, desça para 3 mil pés, reduz a velocidade para 1809, informa o tráfego que o precede encontra-se a 8 milhas, com um ground speed de 1809. Fox Sierra November, reduzido para 799, repetida a nós. Chegou no 64. Nova Zé, motivo a 7567, já tem a sua autorização para Brasília. Meia sete, um minuto para Fabio. Decolar, pistão zero, vento 1 no 60 graus, 8 nós. Vai iniciar decolagem do 0, com 8 9. Pistão 6143. Tener 6143, desce para 2 mil pés, complete final do procedimento LSX-Ray. Chame a torre na frequência 1 no 8, decimal 95. 8 9 5 6 1 4 3. Vai girar a base pela direita da 1-7, baixando travado, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1 no 60 graus, vento 0 nós. Leve pouso 1-7, Tango. Torre Oceaner 6 1 4 3. Oceaner 6 1 4 3, continue a aproximação, vai autorização de pouso. Aguardando, 6 1 4 3. Jovem Lier, reportará, Fox 0 90. Direita via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-2-0, tem um bom voo, azul 4-2-0-6. Direita Índia, 1-0-2-0, torre 2-9-5, boa noite. Com 1-8-6-9, decola aos 4-0, chama o controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, obrigado, boa tarde. Chegou o voo no 64. Voo no 645, ingresso Juliette, portão 02. Portão 02, via Juliette, voo no 64. Poxa, né, 6201 na escuta. Prossiga. Após a passagem do Boeing da Gol retaguarda, iniciando 04, chama táxi. Após o voo, a gente... cada um. Salvador, boa tarde, está presente, está com 4, 3894, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 020. Marcha 050, Salvador, 4206, considera da 10 plano. A gente mantém a posição, 4206. Mantém a posição, 4206. O Xaré 6143, autorizado pouso, bicho no 0, vento 1 no 60, grau 209. Livre pouso na 10, 6143. É o número 2 para cópia, aguardando no 43 azul 27, 12. 7, no aguardo para cópia. Salvo, 62, então, o Neto, é o voo que tá vindo do outro canto, ou quem trouxe agora? 1. 201, controle Léo, estou para 180, o azul, positivo, 9 euros, obrigado. Estabilizou, Fox Serra Novembro. Papa Romeu, Fox Serra Novembro, com flash final do procedimento LSX Way, chame torre 1 no 8, decimal 95. Oi, boa noite, o Fox Serra Novembro. Fox Serra Novembro. Fox Serra Novembro, continue a aproximação, intenção de pouso 17 ou 0? 17. 17, sete, chama para cancelamento. Pode cancelar já e fazer uma base pela direita, não vou já. Autorizar, cancelar no plantão 143, chame na final da 17. Chama na final da 17, habilizado Fox Serra Novembro. 869. Essa área 2585, informa o tráfego posição 2 horas, 21 milhas, rumo oeste, cruzando 4 mil pés em subida, um Boeing 738. Após Elefa, frequência do controle 120 decimal 8 e o transponder 5165. 3567, autorizado Brasília, nível 360, a rota de São José, percurso 190. Decola a pistão do zero com a primeira curva direita, na saída arbor, eleva. 208 é o controle, 5165, transponder. Planejamento correto, portão 08, chame pronto. Outra 3567. Vai chamar. O azul 27 no 2, copia. Tá, pistão 0, vento 1,60 graus, 62 reais. Autorizado de colapso, no 0, 4, 2, 1. 7, 1, 2, autorizado Aracaju, nível 1, 5, 0, via Golf 677. Decolagem pistão no 0, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Conde. Frequência do controle, 120, decimal 8, e o transponder 0277. O azul 27, 1, 2. Autorizado 150 para Aracaju, via Golf 677, pistão no 0, curva esquerda, saída Conde, 1208 controle, 0277 no transponder 2712. Planejamento correto, no parte 3, chame pronto, 2712. Camarada, 2712. Dois, Fox Serra Novembro. Fox Serra Novembro, livre pouso, pistão no 7, vento 1, 60 graus, 62 anos. Depois do Fox, Serra Novembro.